homem era sacristão de uma igreja, seu nome era João Valdez, e ele odiava protestantes. Você sabe que a Espanha é um país muito católico. E um dia apareceu na aldeia que ele morava um homem distribuindo folhetos. E a esposa dele estava ali no centro fazendo compras, e este homem se aproximou dela e disse: olha, este folheto é muito importante que a senhora leia com atenção. A mulher agradeceu, levou o folheto para casa, e quando o marido chegou, ela disse: João, olha, eu ganhei este folheto de um homem que me entregou isso na hora que eu fui fazer compras. Ele me aconselhou a ler com muito cuidado. O marido pegou o folheto, deu uma olhada, estava escrito a blasfêmia. Ele pegou o folheto e disse: mulher, esse folheto não presta. Esse folheto é de protestante. Esse folheto é de crente. Ele pegou o folheto, rasgou e amassou e jogou fora. E a mulher falou: tá bom, então não vou ler. E a mulher foi fazer os serviços de casa. Aí ele ficou pensando: puxa, mas o que será que tinha de importante nesse folheto? E enquanto a mulher fazia os trabalhos domésticos, fazia a janta, ele foi lá, pegou o resto do folheto, juntou os pedacinhos, desamassou direitinho e começou a ler. E ele viu que naquele folheto se falava que o Senhor Jesus veio a este mundo para salvar o pecador. E a mensagem do folheto entrou profundamente no coração de João Valdez. Naquele momento ele sentiu que deveria sair e procurar uma igreja evangélica, e achou uma igreja pequenininha. Ouviu a mensagem e o Espírito Santo tocou no seu coração, completou a obra iniciada com aquele folheto, e ele aceitou o Senhor Jesus como Salvador. Que ele ficou tão grato por ser salvo, que João Valdez se tornou um dos maiores distribuidores de folhetos evangelísticos na Espanha. Essa história me faz lembrar muito o caso que aconteceu com meu avô, que em 1925, ele era católico apostólico romano, e ele foi visitar o irmão que estava preso. E ele visitando o irmão disse: olha, Pepe, os protestantes vieram aqui e me deram este livro, esta Bíblia. Eu não quero isso não, você quer? E o meu avô falou: eu quero. E meu avô começou a ler aquela Bíblia. E ele pensou: poxa, se esse livro estiver falando a verdade, eu estou vivendo muito errado. E ele procurou o padre da cidade de São Carlos do Pinhal. E ele disse: padre, me dá uma Bíblia católica que eu quero ler. E o padre emprestou para ele uma Bíblia grande, toda escrita em italiano. Meu avô era italiano, leu sem dificuldade e comprovou o que estava sendo dito na Bíblia protestante. Meu avô também procurou uma igreja evangélica e, tocado pela mensagem do Espírito Santo, aceitou Jesus como Salvador. Como gratidão, meu avô se tornou um pastor e um pregador do Evangelho. Foi o primeiro pregador da nossa família. Os frutos de uma literatura entregue, de um folheto entregue, permanece, sempre permanece. Meu avô teve dois filhos, que também se tornaram pastores. Meu pai, pastor Ulisses Palharim, e meu tio, Jaime Palharim. Meu pai teve quatro filhos homens, e os quatro filhos se tornaram pastores. E tudo começou por alguém que entregou um folheto, por alguém que entregou uma Bíblia. E eu estava domingo na igreja, e um homem veio falar comigo e disse: pastor, eu quero me batizar no próximo batismo. E eu falei: é mesmo? Ele falou: é, pastor, eu recebi este folheto na porta da igreja, entrei aqui, sentei e li o folheto. Quando eu acabei de ler este folheto, meu coração foi tocado e eu aceitei Jesus como Salvador e já senti o desejo de me batizar. E eu disse para ele: a sua família é evangélica ou protestante? Ele falou: não, minha família é toda católica e eu sou o primeiro a me converter a aceitar o Senhor Jesus. Veja o único folheto que ele recebeu. Isso confirma o que está escrito pelo profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 11, onde Deus, usando o profeta Isaías, diz o seguinte: assim será, a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a envie.